Panorama Agrícola para 6 de outubro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 6 de outubro, noite de lua minguante. Na mesa de som, o Eduardo Maier envia o seguinte ditado para você: a excelência é um hábito. No programa de hoje você confere: Chapecó prepara-se para o Interleite Sul em outubro. Secretaria entrega kit forrageira em São Martinho. E um passeio por Piratuba, capital cultural do meio rural em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. A Constituição é o conjunto de normas básicas de um país. Essas normas estabelecem a forma de governo, de Estado, como os representantes do povo são eleitos, as pessoas que podem votar e ser votadas e os direitos das pessoas e da sociedade. Trata ainda dos deveres do poder público e da maneira como se relaciona com a população. É muito importante conhecer a Constituição brasileira. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Chapecó será sede, neste mês de outubro, nos dias 27, 28 e 29, do Interleite Sul 2010, uma promoção do site Milk Point, em conjunto com o Núcleo de Veterinários do Oeste Catarinense. Na programação 10, apresentações sobre o leite, inclusive com pesquisadores da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. O pesquisador da EPAGRE de Lages, Ulisses Córdoba, vai falar sobre os experimentos feitos no estado com forrageiras da Nova Zelândia. Mastite, longevidade de vacas em lactação, aumento do teor de sólidos do leite, bem-estar animal, reprodução e manejo de vacas leiteiras são outros dos assuntos do Interleite Sul. As inscrições podem ser feitas com desconto até 13 de outubro pelo endereço eletrônico www.milkpoint.com.br. A Secretaria de Agricultura do Estado entregou recentemente 20 kits de forrageiras durante o primeiro seminário de desenvolvimento rural sustentável da Prefeitura de São Martinho, no sul do estado. Os kits servem para o desenvolvimento da agricultura, auxiliando na melhoria da qualidade das pastagens e na produtividade da carne e do leite. Cada kit é suficiente para um hectare de terra e faz parte do programa Terra Boa da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina. O seminário foi realizado pela Prefeitura de São Martinho, com apoio do Sindicato de Produtores Rurais, EPAGRE e secretarias locais. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nosso bate-papo de hoje é com o jornalista Emanuel Vicenzi, aqui da EPAGRE, que esteve recentemente, no final de setembro, acompanhando o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Na ocasião também houve uma mostra de fotografia rural que teve a participação do pessoal aqui da fotografia da EPAGRE. Emanuel, Piratuba se transforma nesse período do ano? Tudo bem, Mauro, Eduardo, Márcio, tudo bem? O festival mexe com toda a região, não só com Piratuba, Mauro. É o segundo Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Houve uma ampliação na estrutura em relação ao primeiro, isso ficou muito claro, o crescimento desse festival, e realmente ali vira um palco, né, da expressão do homem do campo e do mar, onde se respira agricultura e cinema 24 horas por dia. É uma atmosfera muito gostosa, foi muito bom ter estado lá de quarta até domingo. Toda a equipe ficou muito satisfeita com o que viu em Piratuba. Bom, Piratuba, no meio oeste do estado, tem perto de 5 mil habitantes. E durante o festival, essa, essa população flutuante, ela chega a dobrar, não? Chegou próximo a 8 mil pessoas visitando a cidade. Só no festival ali circularam 5 mil pessoas, né? A gente viu mais de 21 estados concorrendo, enviaram seus vídeos, suas produções. Mais de 123 vídeos foram inscritos, né? Depois teve a pré-seleção para os vídeos finalistas, né? Muita gente importante, sabe, Mauro? Diretores renomados, cineastas renomados. Um dos organizadores era o então diretor da novela Caminhos das Índias, da Rede Globo de televisão. É produtor do filme Segurança Nacional também, um filme que já está ganhando vários prêmios também. Então, assim, pessoas muito capacitadas organizando o evento. Talvez por isso que ele tenha tido um resultado tão positivo para quem está nesse meio, né? Bem, na área de vídeo, entre os seis finalistas, havia três reportagens aqui da EPAGRE, correto? Felizmente, Mauro. Felizmente chegamos lá na final, eram quase 20, de 20 pré-selecionados, foram mais seis para a final e nós estivemos entre esses seis com três produções em reportagens de TV. Então, para a gente é um reconhecimento do trabalho, né? Principalmente pela qualidade dos concorrentes. Quando a gente assistiu, porque esses finalistas passaram pelas exibições, né? Foram apresentados lá. Então aí a gente viu a qualidade dos outros trabalhos e aí a gente ficou mais feliz ainda, porque a gente viu a qualidade dos concorrentes e como realmente tem um critério bem rigoroso na seleção dos finalistas. Bem, uma das reportagens finalistas é uma reportagem sua que nós reproduzimos aqui no rádio, chamada Educação no Campo em Canoinhas, correto? Exatamente, projeto Educação no Campo, ele envolve as escolas rurais do município, ele inclui, na verdade, na grade curricular, disciplinas curiosas, como aulas de enxertia, aula de horta agroecológica, aula de cisterna, aula de aquecimento solar. Então, é uma matéria que acredito que o diferencial dela, a curiosidade de ver os alunos ali dizendo eu tirei 10 em enxertia, tirei 9 em cisternas, é uma coisa curiosa e acabou chamando a atenção de quem estava assistindo, de quem estava acompanhando, né? E o mais legal, o mais importante do que essa matéria ir para a final é saber que ela está sendo copiada por outras escolas. Mais importante do que ter uma matéria finalista é saber que a ideia de lá está sendo copiada por outras escolas, o que melhora, inclusive, a qualidade de vida dos pais desses alunos que têm essas disciplinas na sala de aula, né? Perfeito. E por falar em melhorar a qualidade de vida das pessoas, me parece que esse Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, pela dimensão que está tomando, pela grande visibilidade, ele acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas naquela região. O urbano se misturando com o rural com o urbano, um aprendendo com o outro, e não há mais aquela necessidade, pelo menos nessa região, do jovem sair em busca de entretenimento. O próprio festival é uma forma de entretenimento e de lazer. Perfeito, Mauro, perfeito. A tua avaliação é perfeita porque faz todo mundo lá ter orgulho da profissão. A gente vê todas as pessoas de Piratuba da região ali, Joaçaba, chegando até a Concórdia ali, Chapecó, todos muito orgulhosos da profissão e esses cineastas, esses produtores do Brasil inteiro que tiveram lá, a gente escutava o seguinte: nós temos muito que aprender com a agricultura. Eles falando o seguinte: nós lidamos com muita tecnologia, com muito equipamento, mas não tem tecnologia maior do que colocar uma semente na terra e dali nascer alimento. Esse é o espírito do festival. O reconhecimento da importância da agricultura e como a agricultura familiar aqui em Santa Catarina é um prato cheio para os cineastas, Mauro. Eles reconhecem a importância dos personagens do campo, dos exemplos, das atividades. Reconheceram o valor da agricultura e como é possível trabalhar com o meio audiovisual e com a agricultura juntos. Então, assim, o terceiro festival, que se Deus quiser vai acontecer em 2011, ainda se trabalha na ideia de ser bienal ou anual, querem muito que seja anual, mas por enquanto ele foi bienal, essas duas edições, querem que seja anual por causa dessa possibilidade que tem de explorar o meio rural e fazer essa união que é perfeita, cinema, vídeo e agricultura. E quem sabe outras mídias como rádio e música rural também? Já estão cogitando a hipótese de para o próximo festival incluírem as produções de rádio, também pensarem em festival de música, né? A essência do campo mesmo, né? Tudo que envolve comunicação e o meio rural, eles têm essa intenção de reconhecer, valorizar e premiar as pessoas e as melhores produções no campo. Perfeito. Agradecemos a Emanuel Vicenzi, jornalista aqui da IPAGRE, falando sobre o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, realizado no final de setembro, quando Piratuba se transforma na capital cultural de Santa Catarina. É isso aí, né, Emanuel? Legal, Mauro. A gente agradece e precisa parabenizar todos que estiveram nessa final, que conseguiram chegar, né? Lembrar que uma reportagem de TV, ela não acontece sozinha. É preciso uma equipe muito grande para, por exemplo, que a gente está lá vendo, se transformar realmente numa reportagem de TV. Então, todo mundo que trabalha nesse meio e que chegou até lá na final está de parabéns. E esse festival vai se aproximar muito do Festival de Gramado, que já é um festival reconhecido nacionalmente de cinema. Tem tudo para chegar nos mesmos moldes do Festival de Gramado. E isso vai acontecer. A gente tem certeza que a gente viu isso lá e isso vai acontecer em breve. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.